Nosso tema da palestra de hoje é nascer de novo. Há muitas formas de se interpretar essa passagem de nascer de novo. Inclusive as religiões, cada uma dão as suas interpretações, não é verdade? Aliás, o Evangelho, de uma forma geral, muitas interpretações se dá. E pode se vincular, com certeza, a própria renovação que acontece, vamos dizer assim, no Natal. Se fizermos uma boa reflexão, fizermos uma proposta de mudança em nós, é nascer de novo, não é verdade? Aliás, todo dia nós nascemos de novo, se nós formos experimentar e pensar direito. Nós desencarnamos quando vamos dormir e renascemos de novo quando a gente acorda pela manhã. Porque é sempre um novo dia, aliás, é o ciclo da vida, sempre assim. Assim é um mês, assim é um ano, né? E assim são outros ciclos. Nascer de novo parece ser importante, muito mais, inclusive, para termos a consciência disso. Não é verdade? Não ficarmos andando pela vida, passando, empurrando com a barriga, como se diz, né? Que as coisas vão acontecendo, mas sim fazermos a nossa história. Até tem uma música que diz, né, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? E isso é importante, né? O seu Geraldo Vandré lá disse muito bem isso. Mas dentro do Evangelho, narrado por João, no capítulo 3º, e está no capítulo 4º do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto sobre nascer de novo, que ele vem, ao meu entender, falar exatamente da lei da reencarnação, que é tão importante para que a gente realmente cresça e evolua. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemo, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se eu dissesse para vocês, né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Se fosse a lei da reencarnação, que vocês interpretassem, vocês iam dizer o quê? Como pode-se dar isso? Não é verdade? Se fosse uma outra coisa, como eu falei primeiro, nascer de novo, né, como todo dia a gente nasce, etc. É verdade, tem muitas formas de nascer de novo, não é verdade? E olha o que Nicodemos disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ora, do que Jesus estava falando? Não é verdade? Da lei da reencarnação. Porque Nicodemos, que estava ouvindo Jesus, disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Tem coisa mais clara do que isso? A conversa, o bate-papo que estava acontecendo aí? Se não, sobre a lei da reencarnação? E aí, Nicodemos dizendo isso para Jesus, né? Fôssemos nós no lugar de Jesus, se não fosse nascer de novo e entrar no ventre da mãe, o que que nós responderíamos? Não é disso que eu estou falando. Minha história é outra, não é verdade? Mas olha o que Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se um homem não nascer, renascer da água e do Espírito, não pode ele entrar no reino de Deus. Ou seja, ele não nega aquilo que Nicodemo diz. Pode um homem velho nascer de novo e voltar ao ventre da mãe? Senão, não é nada disso. Não é nada disso. Jesus disse: na verdade, se um homem não renascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, e concorda com aquilo que Nicodemos estava colocando, né? E o que é nascer na água do Espírito? Hoje nós temos o conhecimento científico, né? Qual é a primeira forma material que acontece, né? A primeira formação material que acontece nos planetas, né? De todo o universo. É o hidrogênio, não é verdade? Que é a essência, a base da água. Então, nascer da água é voltar à matéria, o hidrogênio. E o espírito que reencarna nessa matéria. Não parece correto? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. É a próxima coisa que Jesus disse. E aí está mais claro ainda, divide o que é matéria, o que é espírito. Nascer de novo na carne, o espírito. Uma coisa, outra coisa. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Só falta dizer, né? Poxa vida, será que até isso tem que dizer? O Espírito sopra onde quer, eu ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Qual é a origem do Espírito? Não sei. Sopra onde quer, vai para todos os lugares, vai para outros países, vai para outras cidades, sopra, vai. E não sabeis de onde ele vem. Alguém sabe de onde veio da outra encarnação aqui? É o que Jesus estava dizendo. O Espírito veio de outros lugares, não sei de que lugar. Não é verdade? Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Ocorre o mesmo com todos nós que nascemos no Espírito, né? E Nicodemos, olha só, se não fosse da lei da reencarnação, e disso que eu estou falando aqui também, né? Repetindo, só em outras palavras. Nicodemos iria entender o que se não fosse isso? Qualquer uma outra coisa, né? Mas olha o que ele disse. Como isso pode se dar? O que ele entendeu? Que era a lei da reencarnação. Estava ele dizendo, pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo, etc, etc. Aí Jesus dá umas explicações. Ele não fica muito convencido, mas ele sabe que é disso que Jesus está falando, que está confirmado. E ele só falta dizer, mas então, como é que acontece mesmo isso? E é isso que Nicodemo diz. Como isso pode se dar? E Jesus então diz, ora, né, sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Disse, poxa vida, né? Te chamo de mestre, mas tu não sabe nem da lei da reencarnação? Em verdade, eu vos digo que não dizemos senão o que sabemos. Aí ele diz, eu estou falando aquilo que eu sei. E que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Estou falando daquilo que eu sei, testemunho daquilo que eu vi, e vocês não acreditam. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. E para todos nós, né? Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, óbvias, né? Como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Ou seja, Jesus está dando a explicação da lei da reencarnação e diz assim, mas é tão comum, todo mundo deveria saber. Você, Nicodemos, que é mestre, como que não sabe de uma coisa dessas? Não é verdade? E aí, mas como eu falo das coisas aqui da terra, se vocês não acreditam, imagina se eu disser tudo aqui, as coisas do céu. Que hoje, através da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de saber, não é verdade? Agora, nós, homens, cheios de sabedoria, pegamos e dizemos que não é da lei da reencarnação isso. Que renascer de novo é do batismo. Não é verdade? Que tira o pecado original. E que daí então, com essa condição, você pode ser filho de Deus e ir para o céu. Sem essa condição, infelizmente não. Nós, homens, dizemos isso. Por que será? O que a gente observa que acreditar na lei da reencarnação é pôr todas as responsabilidades do que nós fazemos no passado nas nossas costas. E mais, pôr todas as possibilidades do futuro nas nossas costas. Do plantio e da colheita. E isso pesa demais para algumas consciências. Então é preferível que a gente acredite que só tem uma vida, uma encarnação, e se a gente aprontar, vai lá, confessa, reza três Ave Maria, está resolvido, não é verdade? Ou estou arrependido, então não tem problema, tá, se arrependeu, beleza, agora sim vai para o céu, né? Se arrepender é o começo do trabalho. Porque tudo que você tirou de um outro, por exemplo, você vai ter que devolver. Porque se você prejudicou o outro, você vai ter que ir lá ajudar ele a se restabelecer. Se ele se restabeleceu, você vai ajudar o outro em lugar. Essa é a realidade. Seria muito fácil, né? A gente vai lá, rouba um veículo, né? Festeja com ele um ano, bateu, caiu fora o veículo, né? Depois vai lá, confessa, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Que se arrependeu de ter roubado o veículo, já não tem mais mesmo, né? É como o cara que tem um monte de patrimônio, não doa nada, nem no Natal, para ninguém, né? Mal e mal dá os presentinhos para os filhos. E depois, quando está pronto para ir, para partir para lá, né? Então doa para todas as instituições carentes. É muito fácil, né? Doar para os outros, ou para os familiares também, né? Depois que tu está partindo para lá, tu não vai levar mesmo, né? Como dizem, caixão não tem gaveta, aí é fácil. Que mérito tem isso? Nenhum. Eu só dou daquilo que não tenho mais como carregar comigo. Não é verdade? Então, talvez pese demais a lei da reencarnação. Mas é assim. E eu acho que é mais justo.